às vezes eu preciso de alguém, uma força quando a coisa não vai bem. É incrível, não adianta a gente procurar, não tem ninguém. Meu Deus, os de perto deveriam me ajudar, mas do nada eles somem sem falar, sem dar uma explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: pai, pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. E vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé e quem contou o fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate. Enquanto não se cumprir o que ele tem, atravesse-me. E vai lá, pra quem pensou que eu estava caído, avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita. Avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas, porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. Esse Deus é poderoso, é Ele que nos mantém de pé, meu irmão. Aleluia! Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia: ai, pra que fazer uma festa pra esse aí? E como ele, eu também tenho um pai que me honra na presença dos que querem a todo custo me destruir. E vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé e quem contou o fim dos meus dias. Avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate. E quando não se cumprir o que ele tem, atravesse-me. E vai lá, pra quem pensou que eu estava caído, avisa que eu estou de pé, vai ter até quem não acredita. Avisa que eu estou de pé, com minhas forças redobradas, porque quanto mais lutarem pra tentar me derrubar, o meu Deus me põe de pé. O meu Deus me põe de pé. O meu Deus me põe de pé.